Golden. Tudo bem, hoje a gente não vai conversar antes não, foda-se, vou direto. Beleza. Sem cuspe. Não quero saber como é que vocês estão, não quero saber nada. Então começamos mais um podcast, o podcast do Pata Rachada. Meu Deus. Eu sou o Denada, só vou falar Danada quando o Vini estiver. E a gente decidiu esse tema agora e mesmo assim achei maravilhoso, porque a gente vai falar do discos meia bomba. Disco meia mole, meia dura. Discos, isso aí, nome maravilhoso. Eu não sei quem falou, eu não sei quem deu a ideia, se foi o Godoc ou o Matuza, mas eu estou aqui com os dois. Fala, Godoquinha. Eu dei um rastro de ideia inicial e o Matuza veio com esse nome maravilhoso. É o Matuza que veio com o nome? Sim, foi. Boa, Matuza. Tá, vocês já ouviram o nome dos dois? Como é que vocês estão, meus lindos? Com frio pra cacete. Eu tô bem, tomando uma água, ligando o backup porque não deu tempo, né? Ah, é verdade, foi bom. Então vamos lá, rodar a vinheta aí. Foda-se o padrinho, não precisa pagar essa porra, não. Vou aproveitar o início só pra falar: ouça o som da minha banda. Vai ter link agora em todo o podcast, foda-se. É isso aí, vai lá. Começar aí. Cara, posso começar só pra, né, não sei se o conceito ficou claro com esse nome pras pessoas, né? É mesmo, né? Nossa, eu fui muito na... É realmente dormir cedo hoje. Eu quero, foda-se, eu tô com preguiça de gravar, mas eu tenho que seguir. Gente, até avisar aqui aos ouvintes, eu não sei se repararam que tem uma agenda aí no sábado, né, de lançar o podcast. Então é isso. Pois é, agora tem que seguir a agenda. Bater meta, tem prazo agora. E pelo nosso planejamento aí, se semana que vem for a parte 2 do disco lá, vai ser 3 horas de programa, então vamos com calma hoje. É verdade. Então, hoje a gente vai falar dos álbuns Meia Bomba, que é aquele álbum assim, daquela banda que você gosta, que não é o melhor álbum, não é o pior álbum, aquele álbum que tá ali no meio, que é legal, mas porra. Isso pode ser meio confundido com álbuns subestimados, né? Mas acho não, que é um subestimado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porra. O álbum Meia Bomba é um álbum que você sabe que ele é meia bomba, sabe? Mas ele é então, agrada. Exato. Não, eu acho que ele pode ser confundido por causa disso, que às vezes tem aquele álbum que você gosta e ninguém liga e tal, e você, porra, tipo, você tenta fazer, mas vamos tentar se ater a um álbum que você sabe que é meia bomba mesmo, né? Eu queria falar um negócio, eu não tenho certeza até hoje se a gente já gravou sobre álbuns subestimados ou não. Não sei porquê, eu tenho essa dúvida pra caralho. Eu acho que não, hein? Acho que não. Eu não sei, puta tema, hein? Eu vou começar falando um que na verdade a gente já falou. Não, Matuza, só avisar que a gente vai deixar um monte de fora, como sempre, e hoje especificadamente a gente não fez uma lista tão louca. Nós três aqui. A gente tem mais ou menos uma média de 5 por pessoa, então vai ser mais contido. E eu acho que talvez não tenha tanta discussão, porque justamente aquela coisa, tipo, oi, eu vou falar desse álbum, ele é minha bomba, os outros vão falar, porra, é mesmo, né? Minha bomba mesmo, né? Pra falar. Não, um que você citou vai ter discussão, porque eu concordei com você mais cedo, aí eu fui ouvir agora à noite, e eu comecei a cantar todas as músicas do início ao fim, e foi lindo, e discordo. Vai lá. Então, mas é o que eu vou falar agora, e aí tem assim, ele é minha bomba dentro da discografia da banda, entende? Ele é o medíocre ali, sabe? Tipo, que é o Rebirth do Angra. Eu gosto muito do Rebirth. Mas assim, quando a gente já falou de Angra muitas vezes aqui no podcast, a gente sempre fala Temples of Shadow, Angels Cry, o Holy Land. Né? Não, e a gente deve gravar sobre o Angra especificadamente daqui a um tempo. Hein? Eu soltei pauta aí, vamos ver. E a gente fala muito mal do Aqua, do Aurora Soldiers, do outro lá, que eu nem lembrei o nome agora. E aí, tem um no meio desse aí que a gente esqueceu. O Rebirth tá ali no meio, ele tipo, então, ele é bom, mas assim, ele é bom, eu gosto do álbum. Mas ele para a discografia do Angra, é um álbum que fica no meião ali, assim, tipo, ninguém. Eu acho que não é um álbum preferido de ninguém. A não ser se talvez muita gente tenha sido o primeiro álbum do Angra, talvez. É, foi, né? foi o meu primeiro. Aí talvez seja o preferido, mas. Eu não escuto Angra, né? Eu já falei isso. Tô tentando mudar isso, tô escutando aos poucos, mas não peguei nenhum álbum pra escutar. Mas eu lembro que quando. A primeira música que eu escutei do Angra, na rádio, pra gente que pareça, foi Rebirth. Sim, tocou pra caralho, pô. Tocava na rádio cidade. Legal, é uma música boa, assim, eu acho ela bem bonita. Sim. Cara, eu gosto bastante de várias músicas, né? Mas ele é um álbum que, pra banda em si, ele fica ali, né? Mas posso colocar meu ponto aqui? Porque eu discordo. Eu acho um puta disco. Só que esse disco tem uma queda enorme, que é Unholy Wars. Eu acho horrorosa essa música. Essa música é nojenta, é uma tentativa de ser Carolina Fora, horrível. Mas de resto é um puta disco, tá ligado? Pra mim é um puta disco mesmo. Verdade, Unholy Wars é. Mas é aí muito... que tá. Eu acho que assim, sendo a nossa mania que eu adoro fazer, que é categorizar coisas, cara, o Rebirth, pra mim, é um puta disco. O lance que a gente tem que categorizar o Angra com o seguinte: o Angra não tem álbum meia boca, ele tem discos ruins e discos bons. Só. Tá ligado? Porque, cara, eu acho que é muito bom esse disco, cara. Ele é muito bom e sei lá. Eu imaginei que vocês fossem colocar mesmo, e eu tava concordando antes de ouvir, eu ouvi agora à noite, mas porque vocês também não são tão fãs do Fireworks, e eu acho isso um absurdo. Mas o, cara, porra. Então, mas ó, aí, o Fireworks é um álbum que eu não sou tão fã especialmente, eu acho que ele tem uns erros técnicos ali e tal, assim, eu tenho um monte de crítica ao Fireworks, sabe? E ao Rebirth, não. E aí, tipo, isso que nessa concepção minha, tipo assim, não é um álbum que eu não tenho nada pra criticar do Rebirth. Mas pra ser meia bomba, ele tem que ser. Eu não sei, cara. Pra mim, ele teria que ser meio medíocrezinho, tá ligado? Ah, mas é que assim, tipo. Pode ser, tudo bem. Pode ser que eu esteja errado no conceito aí. Mas, tipo, é isso, assim, ele. Porque o Angra tem álbuns incríveis, incríveis. Sim, sim. E o Rebirth é tipo, ah, bom, beleza. Da hora, Rebirth, bacana. É que eu diria um disco incrível, sabe? Porra, é um disco assim que tu coloca, é uma vibe, mas eu vou. E eu odeio o fato de eles. Cara, desde a primeira, eu lembro desde a primeira vez que eu ouvi isso. Ter Nova Era em português, assim, uma palavra, uma frase. Cara, eu acho muito bom. You and Shines, Fallen Angels, Will Arise, Nova Era. Raise the Ashes Back to Life. Por quê? Ô, Matos, mas na moral, você nunca fechou os olhinhos e cantou The Ashes to Raise is Falling, Right into Your cara, Eyes. Eu já cantei. É lindo, cara, meu Deus do céu. E é uma música bonita, né? Sim. Eu já cantei no show, assim, eu lembro o primeiro show do Angra que eu fui, foi tipo, nossa, emocionante, mas... Sim, eu só fui em um show do Angra, né, que foi o Angra com Sepultura, daquela turnê que eles fizeram, e foi foda pra caralho, cara, foi lindo. O André tava cantando, o André não, desculpa, o Edu tava cantando bem. Nessa época o Edu ainda tava... Cara, Godoca, eu posso te pular, porque eu quero puxar... Ah, vai que é tua. Eu quero puxar essa agora porque a gente não vai falar de disco ruim. E eu defendi o Rebirth, mas talvez eu caia no meu próprio erro aqui falando desse disco. Que, cara, e é o que eu, polemicoso que eu queria soltar. 2018 ou 2017, a gente falou desse disco aqui algumas vezes. Eu acho que até no programa que não saiu, foi logo no início do podcast. Mas a gente já pode falar que o Judas Priest e Firepower é meia bomba. Não, que desculpa, isso? Desculpa! Que isso? Na moral, você reouviu, Matuza? Não, assim, aí eu acho que é o negócio que negócio até que eu falei do Malina, do Paradise, que é um álbum que quando sai você fica, nossa, que tesão de álbum incrível, e você acaba não ouvindo tanto depois, assim. Mas, cara, pior que eu tava ouvindo Judas essa semana, acho que na terça-feira, assim, e aí eu botei algumas, tipo, não tava ouvindo nenhum álbum específico, tava ouvindo meio aleatório, né, e aí tocou algumas músicas, assim, do Firepower, tipo, nossa, cara, que foda. Pô, sei lá, cara, assim, eu gosto muito ainda da música título, gosto de uma ou outra, mas, caralho, sei lá. É, gosto, as músicas são boas, é um bom disco, descasso, mas sei lá, cara. Tipo... Não, tudo bem, talvez você tenha razão. Eu acho que eu tipo, falaria... qual a diferença disso pro Rebirth, tá ligado? É 20 anos de diferença. Sim, é, tipo, sim. Tipo, Porque quando lançou o Rebuff, cara, sei lá, eu imagino que as pessoas... É que o problema é que pra mim o Angra, depois que... Voltando ao Rebuff aqui, mas depois que lançou o Rebuff, eles meio que competiram ali com o Xamã. E eles lançaram aquela bosta daquele DVD, tá ligado? Nossa, aquele DVD é horroroso. Aquilo ali estraga qualquer coisa que venha a ser a turnê daquele disco, cara. Pô, aquele disco é muito bom em comparação àquele DVD. Não tá à altura aquilo. Sei lá. Acho que assim, sei lá, do Judas, acho que eu falaria, sei lá, o Nostradamus, talvez. Mas o Nostradamus, eu gosto, mas é ruim, entendeu? É ruim. Ele não é meia bomba. Sei lá, hoje tá fazendo aniversário até do dia que a gente tá gravando, que a gente fica vendo essas páginas, e eu acho muito engraçado fazer aniversário de disco que ninguém se importa, mas tá fazendo aniversário do Demolition Man. Tá ligado? Quem se importa com o Demolition Man? Putz, caguei. Mas é o último disco do Team Rip, do último disco. E tipo, tá, talvez seja meia bomba também, mas é meia bomba pra ruim, tá ligado? Tipo, sim, o Firepower pra mim ficou meia bomba depois de um tempo, sabe? Tipo, sei lá. Tá. Tá bom, talvez. E, tô vendo que esse episódio vai ser todas. A gente achou que ia ser nenhuma discussão, vai ser todos meio assim, né? Todos tipo, ih, será que vai? O disco meia bomba bom é aquele, pô, eu escutei, eu gostei bastante, mas se eu ouvir de novo, ah, talvez. O ruim é aquele, pô, eu escutei uma merda. Você teria coragem de gastar o seu tempo escutando ele de novo? Não. Não. Nostradamus, que eu pulo direto pra faixa título, tá ligado? E deu. Cara, eu já falei que eu gosto de Nostradamus, na moral. Nossa, não dá, cara, não dá. Dá pra entender. Não, eu acho ele tão horroroso assim, eu acho ele. É, pois é, eu acho ele ruim, verdade. Mas. Não, cara, acho ele horroroso. Mas, pois é, mas eu nunca reouvi Nostradamus, mas quando lançou, eu baixei todas as músicas, ficava louco ouvindo e reouvindo. Depois, depois não ouvi mais. É isso aí. Godoquinha. É arrastado demais com o disco do Judas, cara. Sei lá. Não, ele é arrastado, mas eu acho bom. Eu acho aqueles épicos incríveis. Eu acho maneiro. Bota, a gente precisa fazer um podcast, a gente faz isso do White Pony, com o álbum da hora, que a gente gosta. A gente tem que fazer uns podcasts só falando de um álbum bosta, né? Tipo, a gente fez. Queria mandar um beijo pro Angra, assim, mas nosso segundo podcast foi falando malzão do homem, né? Ah, aquele, sim, é. É, mas aquele beijo. Aí era um lançamento, assim, a gente tava fazendo review ali do lançamento, né? Acaso era ruim, mas assim, a gente pegar um álbum clássico bosta pra reviewzar, assim. Sim. Pô, seria massa. Mas quando for Nostradamus, vai ficar estranho, porque você pode batizar o podcast de Destrinchando Nostradamus com ele vivo, sabe? Seria massa. Pô, já tem Nostradamus. E, pô, comentem aí os outros que vocês acham. Deem dicas pra gente de discurso bosta. Mas tem que ser disco bosta. Vai, Godoki. Cara, eu sei que a gente já. O último podcast foi sobre a banda, né? Mas. Eu tenho que falar de um disco que eu aprendi a gostar na marra, porque eu escutava ele direto enquanto eu tava dirigindo, que é o Matter of Life and Death do Iron Maiden, cara. Que é um disco assim. Ele muito menos. Fala, Matheus. Esse também é um álbum que eu não reouvi, mas eu já acho ele ruim mesmo. Então, eu achava ele horroroso quando saiu. Foi o primeiro disco do Maiden que eu lembro dele saindo, assim, os caras entram no estúdio e lançam a capa, e a capa é bem mais ou menos. Lindona não é. Ela é ok. É bonita, é Book of Souls. Não. O ruim é uma capa linda. Qual? A Book of Souls. Eu acho a capa do Book of Souls linda, cara. Ah, eu acho ela legal. O Book of Souls eu acho legal. Né? O Book of Souls é bem meia bomba também. É, Book of Souls é uma burrinha. Uma burrinha pra mim é ruim. Será que é ruim? Tá, mas vai lá no Mero. Sei lá, a primeira vez que eu escutei a Matter of Life and Death, eu achei ele bem ruim. Bem chato. Aquele álbum, assim, ele dá sono. Se a primeira vez que você escuta ele, dá sono. Mas eu acho que é porque eu comecei a escutar ele envolvido em uma atividade que você não pode ter sono enquanto você tá executando ela. Na época que eu fazia muito plantão, eu viajava, eu escutava esse disco inteiro, às vezes, uma, duas vezes na semana. Sim. Porque não tinha mais outra merda nenhuma pra escutar. Você quer uma diferença? Você podia dormir enquanto ouvia ou não podia? Eu não podia, eu tava dirigindo. Ah, tá. Não, porque disco que dá um pouco de sono, assim, que te deixa num jeito meio lisérgico, assim, tipo, junto, é bom, cara, não é ruim não, tá ligado? Mas esse dá sono por ser chato, entendeu? Mas eu comecei a gostar de algumas músicas dele. Então, no geral, ele é um disco ruim. Ele é um disco chato, um disco lento. Mas, cara, tem algumas coisas ali que são boas, sabe? O The Incarnation, Benjamin Brick, eu acho uma musicona, assim, eu acho foda. Brighter Than a Thousand Suns, essa porra desse disco só tem um título longo, a merda. Título gigante, é. Tem o Pilgrim, que é uma musiquinha mais ou menos assim, 5 minutinhos, eu acho ela gostosinha de escutar. Ele tem uns momentos legais. O problema é que é bem salpicado esses momentos legais durante o disco. Mas eu aprendi a gostar, não sei, eu acho. Eu acho que tem umas coisas nele que irritam, eu acho a mixagem da bateria dele um saco. Acho horrorosa, acho que não. É, a bateria estranha mesmo. É, parece que o Nick McMahon ele tava com um tambor genérico e um prato genérico fazendo tudo, sabe? É estranho, você não diferencia nada no som. Nossa, eu nem lembro dessas coisas, desse álbum. Mas é que o som da bateria do Iron Maiden é meio estranho já, né, cara? Tipo, e é um puto instrumento importante e às vezes parece que é sempre o mesmo prato, o mesmo tambor. É. Mas sei lá, esse disco tem umas coisinhas que eu aprendi a gostar muito. Eu tava escutando ele antes de entrar agora. Eu ainda acho ele um disco com uns momentos legais. Pois é. Sabe qual é o problema desse disco pra mim? Eu tenho carinho. Eu nunca reouvi. E, cara, uma das minhas músicas preferidas do Iron Maiden é Different World, cara. Eu acho essa música linda, cara. Ela é bonita. Mas pra mim ela é uma reprise de Wildest Dreams. Wildest Dreams não, de Rainmaker, do Dance of Death. Não. Eu não sei, eu acho ela parecida. São duas músicas lindas pra caralho, mas. Uhum. Ela é gostosinha de escutar. Só pra avisar os ouvintes, eu estou comendo um quiche delicioso. Show. Eu comi dois bits agora. É, mas assim, pra mim o Matter of Life and Death foi o último disco com músicas até que são legais, sabe? Os próximos dois, Deus me livre. Cara, o Final Frontier eu me forcei muito a gostar. Eu lembro de ouvir o Speed of Light e ficar, meu Deus do céu. Coisa horrorosa. Coisa horrível. Não. Eu nem lembro qual que é Speed of Light. É que lançou o joguinho. Nossa. É horrível. É que lançou o joguinho e ela ficava tocando em loop nos joguinhos em 8 bits, lembra essa porra? Não lembro, cara. Ah, eu me forcei. É, cara, fã de Iron Maiden tem que se fuder mesmo. Não. Não, os últimos dois, nossa, só. Os últimos três, né? O Madre também não é um disco, né? Que merece destaque nesse buraco do Maiden, mas eu gosto dele. Por algum motivo eu gosto dele. Eu acho que tem sua importância, né? Matuzinha. Então, outro álbum que assim, eu gosto bastante. E ele é um bom álbum, essencialmente. Tava ouvindo ele até esses dias. Mas, de novo, ele dentro da discografia da banda tem álbuns muito melhores e álbuns muito piores. Que é o Justice for All, cara. Não, você tá maluco, meu irmão. Acho um discão. Falta baixo, mas é um discão. esse disco é maravilhoso, cara. É um dos melhores discos Metallica, pô. Cara, então, mas assim, um dos melhores discos Metallica. Metallica tem, tipo, 4 álbuns bons. 3. E aí, tipo, todos os outros álbuns bons são melhores que o Justice. Quais são todos os álbuns bons? Porque ele fica no máximo em terceiro pra mim ali. Ride the Light, o Master. E o Black Album. E o Justice. O Black Album não chega aos pés do Justice. O Black Album ele é comercial, tal, é outra proposta e tal. Assim, mas ele é um álbum tecnicamente perfeito, mas, né, cara? Mas não é por ser comercial essas coisas. É porque eu acho chato em comparação ao Justice, tá ligado? Então, mas você acha chato porque ele é um álbum diferente, tá? Ele é outra coisa, né? Vocês não gostam do Kill Em All? Eu gosto do Kill Em All também, pois é. Eu gosto de tudo do início do Metallica. Eu falo mal do Metallica, mas eu gosto bastante deles. Mas, porra. Eu gosto muito do Justice também. Eu acho um álbum injustiçado. Cara, eu acho um álbum incrível. Eu acho que são, tipo, as melhores construções de música do Metallica, em geral, assim. Então, mas eu não acho tanto assim, não, tá ligado? Tipo, eu acho que ele não tá no nível do Master e do Ride the Light, cara. Então. Acho que ele tá na meiuca da banda ali do. Então, o Ride the Light é meu preferido, né? Sim. Mas, tipo, obviamente por uma evolução, eu tô realmente comendo, tá bom pra caralho. mas obviamente por uma evolução natural e tal, pro seu segundo disco. Eu acho assim, cara, o Ride the Light, se você for ver as músicas, tipo, construção de música, sabe? De riff, essas coisas, cara, ele é muito mais simples e mais. Não, menos. Né? É, e menos desafiador pro ouvinte, olha que babaca falar isso. Mas que sério, babaca. Menos desafiador pro ouvinte do que se você pegar um Injustice for All, tá ligado? Cara, é louco, tipo, se você pega aquela Devil's Eyes, cara, aquela música, ela te coloca um negócio, a Harvest of Sorrow também, porra. One, cara, esse disco tem One. É, esse disco tem One. É, Matuso, eu discordo cruelmente de você. Eu acho que ele é um disco foda também, mas eu não coloco o Black Album no meu top 4, não, cara. Meu top 4 são os 4 primeiros. Não, Black Album não chega nem perto. Eu acho o Black Album essencialmente bom, assim, cara. Tipo, ele soa, a produção dele é muito bem feita, ele soa muito bem. Ele, tipo, todas as músicas foram um sucesso, e aí pode ser se é bom ou não, é outra história, mas todas as músicas praticamente foram um sucesso. Ele foi. Sim, ele não tem uma música ruim. Ele foi muito bem construído, assim, tá ligado? O Justice. Eu só acho ele enjoativo, ele é bom, mas ele é enjoativo, tipo, sabe? Pode ser, né, cara? Tipo, o Justice tem música que eu pulo, o Black Album não. Pô, você não pula Enter Sandman, tá ligado? Ah, mas assim, tudo bem. É que eu não ouço o Black Album, vai. Mas assim, eu já gostei de Enter Sandman um dia. É que Enter Sandman encheu o saco, é que nem, sei lá, Fear of the Dark, foi uma música que encheu o saco, mas a gente não pode falar que ele é ruim. Não, não. Mas é aquilo, ele entra pra mim no top Metallica se for um top 5, ele entra no quinto lugar. Sim. Mas ele é um discão, ele realmente é um discão, ele tem os riffs que puta que pariu. Tô escutando True Than Ever aqui, puta merda. A gente fez os podcasts da discografia do Iron, podia fazer do Metallica também, né? Apesar de já ter falado do Ride the Light. Ah, não tem importância, a gente pode fazer. Né? Essas bandas clássicas. É porque eu, Metallica eu tenho birra. Foda-se, eu tenho birra. Então, mas é legal, porque daí a gente vai passar, vai falar bem de alguns álbuns ali, vai todo mundo concordar e depois vai só tacar pau, vai ser louco. Uhum. Cara, pra mim, o pau molão do Metallica é. Pra mim é o Death Magnetic. Que é o próximo, que é o meu. Eu coloquei na minha lista. Ah, é Death Magnetic, eu odeio o Death Magnetic. Então, não, eu comecei gostando muito e hoje eu escuto duas músicas. Três. Exatamente. Eu comecei gostando pra caralho. Eu achei assim, caralho, eles voltaram mesmo e. Hoje é qualquer coisa, mas não é ruim. Eu não acho ruim. É que assim, eu sempre falo isso, eu acho eles, tipo, forçado, tá ligado? Ele, não, esse negócio que você falou deles voltaram, não foi assim, eles sentaram pra compor e saiu um álbum, nossa, parece que o nosso antigo. Não, eles sentaram com essa intenção, vamos fazer um som voltar, antigo. Né? É, vamos fazer um som parecido com o som antigo? Vamos. Então assim, ele é bem estruturadinho, as músicas parecem as músicas antigas. Mas elas são compostas pelo Avenged Sevenfold, tá ligado? Sei lá, tipo, não tem alma, sabe? Tipo, eu gosto de Cyanide e eu gosto de The Day That Never Comes. Pô, mas tipo, sei lá, eu coloco tipo a All Nightmare Long como uma música que entraria fácil, na minha visão, não na sua, mas tipo, na minha visão, sendo um puta disco pra mim, no Injustice, tá ligado? Pô, eu acho essa música foda, eu acho... The Day That Never Comes, eu acho uma puta música que eles usaram, tipo assim, eu vou roubar toda a construção que eu tenho do Master e tudo bem, mas ficou boa, entendeu? Sim. Unforgiven 3 é... Vamos lá. É ofensiva aquela música. Vamos lá. Eu gosto de Broken Beats e Scared, mas ela é eu acho que vamos lá essa também. Sei lá, eu gosto dela porque ela é totalmente cartilha, assim, eles estão seguindo a cartilhinha das músicas do Metallica. Eu acho ela meio rocker, tá ligado? Tipo, ei, rocker! O James soltar um yeah no meio, né? Cara, sério, eu vou montar a comunidade no Orkut. Eu odeio o yeah do James. Dá vontade de socar a cara dele toda vez, na moral. Caralho, eu odeio isso. Isso e o... Vai tomar no cu, rapaz. Se fuder, pô. Então, tava na sua lista também, Godot? Não, não tava. Então beleza, então puxa o seu, que esse tava na minha lista. Ah, não, no meu, a única coisa de thrash metal que eu tenho aqui é justamente quando a banda abandonou o thrash metal, que é o volume 8 do Anthrax, cara. Ele é um disco que todo mundo esquece que existiu, tá ligado? Eu não lembro, é depois do Stomp? Depois, né? É depois do Stomp, é o disco da bola 8 gigante. Ah, tá, sim, sim. É um disco que todo mundo esquece. Eu tô, sei lá, meses querendo fazer um post, escrever um post sobre ele, cara. Ele é gostosinho de escutar. Mas ele tem até uma baladinha meio country no meio, assim. É totalmente o Anthrax querendo brincar, sabe? Eles largando um pouco a postura metal e fazendo um disco rockão. Bicho, eu acho que eu nunca ouvi esse disco, na moral. Caralho. Olha, ele tem. Ele abre muito bem com Catarsis e. Caralho, como é que é o nome da segunda música? Que é boa pra caralho. Não, ele abre com Crush, que é uma música foda, eu acho a linha de bateria dela linda. E Catarsis, que depois é uma música. É uma música pra tocar no rádio, sabe? Quem é que canta nesse disco? É o John Bush, hein? John Bush, É o segundo disco, na verdade, o Sound of White Noise, depois saiu o volume 8, né? Não, não é o segundo com ele, não, cara. Tá certo, o segundo é o Stomp. O volume, né, o volume 8 é o terceiro com ele, cara. Sabe qual o lance? É que logo depois, mas entre o Stomp, que eu acho um puta disco, e o... Ele lança esse e depois lança o... Wall. Que é um puta disco pra mim também. Fantástico, um dos meus favoritos dele, cara. Mas esse disco, sei lá, mostra um Anthrax diferente, tipo, vamos fazer qualquer merda, sabe? E é gostosinho de escutar, é gostosinho. Não dá pra definir, eles não parecem thrash metal nesse disco. Eles ainda soam como Anthrax, mas é estranho de... Sei lá, é estranho, é gostoso e estranho de escutar. E tem o cover do The Bands, do... A banda de gente triste, Radiohead. Nossa. Tem cover do Radiohead? Tem cover do Radiohead, cara. The Bands. Caralho. E tá melhor do que o original. Porque não é muito difícil. Não é difícil. É, pois é. Caralho. Que doideira. Olha, quase tudo é composto pelo Benante, né? De música. O cara compõe tudo desde o começo, né? Cara, eu nunca ouvi esse disco, que doido. Eu acho que eu nunca... Ele, cara, todo mundo esquece. Eu acho que nunca passou por mim essa porra, cara. Caralho, eu tô muito assustado. Foi um disco que eu peguei na época, tipo assim, eu baixei a discografia inteira do que tinha e eu falei, vou escutar isso aqui, e eu acabei gostando bastante, sabe? Caralho, que doideira. Que louco. Mas da época que o Anthrax tava assim, ostracismo, sabe? Sim, sim. É que a parte do John Bush é boa pra caralho. Porra, tudo bem ter esse disco, mas é boa. Só que as pessoas esquecem, né? Eu acho que as pessoas esquecem um pouco do John Bush, sei lá. É, não dá pra entender, porque ele é um vocalista muito melhor. Sim, ele é muito bom, cara. Eu tenho que falar, quando eu era novo, eu pagava pau pra caralho pro Belladonna, mas, porra, o John Bush é mil vezes melhor, cara. Sei lá. Acho que o Belladonna, ele tem feeling, sabe? Mas ele não tem nada. Sim, sim. Mais, caralho. Agora o John Bush tem uma técnica vocal do caralho e a voz dele também, puta merda. É, o John Bush é como se o James Hetfield cantasse bem. Exato. Outra ofensa aí, tá? Um beijo aí. Metallicas. Isso aí com 15 anos, putaços com a gente. Se vocês forem escutar alguma música, escutem as duas primeiras. Escutem o quê? Escutem as duas primeiras. E assistam o The Extras, uma baladinha counter, assim, que é fantástica. Cara, eu acho que se o Dana falou que, tipo, eu acho que eu nunca ouvi esse álbum, eu acho que eu nunca ouvi um álbum do Anthrax inteiro, cara. Você nunca. Caralho, sério? Eu acho que eu nunca parei pra ouvir um álbum inteiro, cara. Putz, vou soar muito clichê, mas escuto Among the Living, sabe? É muito trash pra mim. Sei lá, das quatro bandas, né, que todo mundo adora falar, eles são os meus favoritos. É das quatro bandas que todo mundo adora falar, acho que o Metallica é o que eu mais ouvi, assim, porque, né? Todo mundo escutou muito Metallica. Pois é. Acho que isso faz parte do ranço, sabe? A galera enjoa. Tipo, é, exato. É, tipo, é bom falar de Metallica hoje, é bom xingar o Metallica hoje, mas todo mundo ouviu o Metallica. Todo mundo. Eu falei do Injustice, mas eu tenho, deve ter até hoje guardada, mas uma das minhas primeiras camisetas de banda, quando eu era bem moleque, foi uma camiseta do Injustice. Caralho. Uma das minhas primeiras foi do Metallica, mas era genericata, assim. Na minha era do Injustice, só porque eu achava a capa muito foda. Não, era uma capa bonita. Que a capa é bonita mesmo. Tá comendo, Danada? Tô até gostoso. Caralho, desculpa. Não, eu tô curioso. Não, eu tô comendo quiche de ricota com cogumelo, cara. Nossa. Olha aí. Caralho. A gente fez mercado hoje, então é um dia especial. Ah, tá bom. Cara. Vai, Matuzinho, eu acho que é você. Eu acho que eu vou ser julgado de novo, porque aparentemente eu entendi errado o tema, Otário. Que eu mesmo ajudei a construir, mas todo, porque todos os álbuns que eu falei são álbuns que eu realmente gosto, e só que eles dentro ali da banda, não, sabe, se eu fosse elencar, fazer um ranking de álbuns da banda, ele ficaria ali na meiuca, né, esse foi o meu parâmetro, só que às vezes a banda tem vários discos bons, eu tenho como que as bandas que eu gosto são boas. Aí, esse que eu vou falar talvez eu seja julgado pelo Denada também, não sei. Você já foi babacão já se explicando agora, tudo bem, já vou julgar de qualquer jeito. Ah, beleza, é justo. Que é o Tragic Idol do Paradise. Porra, vou julgar muito, caralho. Caralho, que porra é essa? Não, porque da nova. Da retomada do Faith Dividers pra cá, né, que só. Que é a retomada ali do Paradise, que todos os álbuns são foda, ele é o mais que é, tá, tipo, eu gosto muito do Faith Dividers, gosto muito do Plague Within, do Medusa, do Obsidian, e tipo, tá lá, o Idol tá lá. Eu, assim. Acho ele melhor que o Medusa. Ah, eu não acho não. Só pra avisar os ouvintes aí, provavelmente eu posso ter dito o contrário há poucos tempos atrás aí gravando podcast sobre Paradise, mas eu ouvi bastante Paradise hoje, sem querer, porque eu coloquei, sabe, a minha playlist, sem ser de correr, a playlist do dia a dia, eu passei bastante tempo no ônibus, então eu ouvi bastante, e tocou bastante o Tragic Idol, e cara, eu acho melhor que Medusa. Eu realmente precisaria devia ter voltado naquele podcast pra ouvir minhas opiniões, pra ser consistente, mas corre o risco de eu não ser consistente. Ah, eu nunca vou ser consistente, desisto. Olha, o Vini tem total razão de me criticar nisso. Eu tenho que confessar uma coisa, eu pedi uma dica pra vocês e todo mundo começou a dar dicas diferentes. Aí eu pedi a primeira dica, eu o Draconian Times inteiro, gostei, mas eu ainda não consegui me apegar à banda. Tava esperando alguma coisa diferente, tanto que vocês falam deles. Então você ouviu errado, você tinha que se apegar ali, cara. Exato, você não, pegou, gostei, você não se apegou. Você não se pegou no Draconian. Ali. Você tá um Metallica triste bem composto, sabe? Nossa, mas não. Não, pior que é verdade. Não é, cara, tá maluco. Ele ouviu o Draconian, não pode. Mais novos pra ver se eu me apego mais, sabe? Sim. É, do Faith Dividers pra cá, os álbuns são todos muito bons, cara. Só que é outra banda, não é mais a banda que você ouviu no Paradise, é outra coisa. Então, Matuza, mas eu tenho uma pergunta pra você. O One Second, o que você acha? Você acha ruim? Eu acho a capa dele linda. É, a capa boa mesmo. Cara, o One Second, tipo, eu acho ele... Não, o One Second é bem minha bomba. Ele é palmolaço. Ele pô, é bem... chega... É, você entendeu errado o próprio tema que você colocou, é isso aí. Tá... Justo. Não, aí tá vendo. Ó. O One Second é palmolaço. O Tragic Idol é tipo, meia bomba. Ele consegue fazer o serviço dele ali, mas não tá ali no auge da sua performance, entende? Uhum. Não é um palmolaço que é o One Second, tá certo? É que eu acho o auge da performance, né? Tipo, é que estranho falar isso, que eles lançam coisa melhor depois, né? Mas tipo, o Plague Within é bem melhor que o Tragic Idol, por exemplo. Mas, sim, pois é, então. Mas ele é bom pra caralho, assim, eu acho. Não, sabe? Eu acho ele bom, eu não acho ele ruim, mas ele tá sanduichado entre o Faith Dividers e o Plague Within, tá ligado? Tipo, ali, o parâmetro de comparação, ele fica na meiuca ali, tá ligado? Ele não é. Não é talvez um eu fale uma coisa polêmica, mas eu acho ele tão bom quanto o Faith Dividers, assim. Eles são meio parecidos, né? Mas eu gosto mais, eu tenho mais apreço pelo Faith Dividers, assim, eu acho ele mais carismático. É o que eu tô comendo. Isso aí, podcast novo, 9% de podcast. É o nome de Geek Burger. É podcast com essa. É, o Geek Burger é assim, né? Na verdade. Geek Burger é assim. Me dava raiva, cara. Tipo, o pessoal falando dos filmes que eu quero ouvir. Aí ele. Não, que... Filha da puta. Para, né? É, vai tomar no cu, velho. Eu não tenho um hambúrguer bom aqui. Porra. Continua, Matuzinha. Desculpa. Não, mas é até isso aí, cara. É isso. Tipo. Eu acho ele todos os álbuns que eu tô falando aqui eu gosto. Uhum. Eu acho bons, genuinamente. Tipo, não são álbuns ruins. Não é o Guilty Pleasure, não é o é ruim, mas eu gosto. Não, são álbuns bons, mas dentro da banda ali são, tipo, ah, não é o melhor, não é o pior. Eu ia colocar o One Second nessa lista, porque eu gosto do One Second. Sim, é. Mas eu gosto assim, sabe, tipo. Uhum. Se eu precisar nunca mais ouvir, de boaça pra mim. Ah, mas se eu precisar nunca mais ouvir o Tragic Idol, eu vou falar, tá, beleza, ok. Tem outras coisas melhores pra ouvir. Ah, sei lá. Cara, assim, é que, ó, pensando em, tipo, ah, puta, música do Tragic Idol que eu gosto pra caralho. Puta, cara. É, agora eu teria que olhar o playlist pra lembrar. Não é um álbum, assim, que eu lembro. Mas eu tenho que falar que o Paradise tem esse problema comigo, de tirando o Draconia e o... E o Icon, tipo, o resto eu tenho que olhar pra lembrar as músicas. Sim, sim. Eu tenho problema de lembrar as músicas do Draconian pelo nome. Sim, eu falei, qual é aquela? Tem um problema com isso. Mas sei lá, o Wolf Fighting For, essa música é foda pra caralho. Crucify, sim. Eu gosto bastante. Crucify é a melhor música do deles. Mas assim, enfim, é algo que eu gosto bem, mas... Já que esse é o podcast mais sóbrio, eu vou ter que aceitar, então tudo bem. Okay. Beleza. Vou soltar o meu então aqui, tá? Porque ok. Eu coloquei realmente uns discos interessantes aqui, mas eu vou colocar um específico, que é outro. É outra categorização que eu peguei a partir do tema que vocês criaram e deturpei completamente. Que é um disco que tinha tudo pra ser horrível, mas ele só veio meia bomba pra mim. Que é o Nightwish Dark Passion Play, cara. O primeiro da NET, pô. O primeiro sim, único. Sim, né? Sim. O primeiro sim, único. Sim. Sim. É, não, tem dois. Ó, tem dois. É que quando lançou esse disco, eu tava esperando muito. Porque eu tava acompanhando as coisas, sabe? Aí lançaram um diário de gravação e eu fui vendo, lendo as coisas. Aí, cara, e tipo, quando chegou, a galera tava muito com sangue nos olhos pra criticar e eu achei. Achei ok, tá ligado? Tipo. Não é ruim, ele tem. Cara, ele tem, eu gostei de Bye Bye Beautiful. E porra, que música babaca é Bye Bye Beautiful? E eu achei boa. É genuinamente ruim. É, cara, é uma música assim, babaca, mas eu achei boa. Não, eu achei ela ruim mesmo. Eu acho que... Nightwish, cara, mas essa aí não é a vocalista que, tipo, desistiu e foi vender pastel na feira, assim, depois de toda a banda? Que isso. É, ela tá com carreira solo agora, mas é ela que desistiu mesmo, é. Mas. E ela sofreu um bullying, filha da puta, tá? É, gente? Não. Ela, tipo, eu defendo ela, que ela. Apesar dela ser a vocalista errada pro Nightwish, ela sofreu pra caralho. Mas realmente, tipo, é um álbum que. Ah, tudo bem, tá certo. Porque assim, é um álbum que se fosse lançado hoje com a Flur, você pega a cara, a Flur cantando as músicas desse álbum ao vivo, é foda. Tipo, caralho, eu descobri que as músicas desse álbum são boas, cara. Tipo, Point and the Pendulum, Amarante, elas são muito boas, cara. Seven Days of Wolves, eu acho bem boa. Vocês falaram uma vez, acho que foi você e o Vini, Matus, que o problema da NET era ao vivo, né? Porque quando eu não cheguei a ver ela ao vivo, não vi vídeo ela ao vivo, essas coisas. Por sinal, nessa época teve uma coisa muito interessante, que quando lançou esse álbum, eles fizeram uma... Eu tava me mudando pra Vassouras, então até o Barbosa, não sei se o Barbosa chegou aí, que gravou aqui, eles fizeram um show... num colégio no Espírito Santo, lá em Vila Velha, e foi muito louco, sabe? Tipo, um colégio tradicional lá, o Marista. Caralho. Mas tipo, imagina eles tocarem num colégio, tá ligado? Tipo, foi louco isso, foi louco. E eu não cheguei a ver a NET ao vivo e vocês falaram que o problema dela era ao vivo, né? É, ela era muito ruim ao vivo. Mas mesmo em estúdio, eu acho ela... Eu não achei tão ruim. Eu achei diferente, mas eu achei então, ok, sabe? Então, é que no estúdio ela não é... A NET é o Blaze Bailey. Tipo, não é o ruim, só não é o cara certo pra banda. Tipo, não faz sentido você colocar a NET no Nightwish. Tipo, as músicas ficam chatas com ela. É que nem o Blaze Bailey, ele não é ruim, só que ele não é o vocalista pro É o meme, né? Eu gosto do Blaze também. Talvez esse seja seja uma constante minha. Talvez. É. Mas esse é um álbum mais ou menos. Inclusive, fica a dica aí, eu descobri ontem, que antes da Let entrar, eles gravaram, já estavam compondo e tal, e eles gravaram umas demos. E aí tem algumas músicas, tipo Point of the Pendulum, Cadence of the Last Breath, com o Marco cantando tudo, cara. Ah, legal. E, porra, eu sempre falei que quando a Thalia saiu, eu queria que o Marco ficasse. Tipo, não chama ninguém no lugar da Thalia, não, porque na época eu achava que a Thalia, nossa, ela é impossível, né, substituir e tal. Então, mano, não chama ninguém, deixa o Marco cantar as músicas dela, eu achei legal, tá ligado? E aí tem, tipo, nesse álbum, tem as demos do Dark Passion Play do Marco cantando, é muito foda, cara. Maneiro, vou tentar procurar e colocar no post aí. Será que tem no YouTube? Tem no YouTube, então. Descobri ontem no YouTube, por acaso, cara. Pô, maneiro, vou tentar colocar aí. Maneiro mesmo. Cara, você descobriu ontem aqui? Eu descobri ontem, eu ia mandar no grupo, eu mandei no outro grupo. Você mandou no grupo do podcast. Que coisa, legal. Eu mandei no grupo do podcast? Mandou, você mandou uma música no grupo do podcast. Ah, é verdade, eu mandei no grupo. E aí o Denada veio embaixo falando, vou ignorar o que eu ignorei. Aqui, isso é importante até os ouvintes saberem. Mandado o vídeo da Eric cantando. Isso. Putz, nossa, cara. Pô, eu chorei vendo aquele vídeo, Godoc. Achei muito bonito, cara. Caralho, na moral. Vou explicar tudo pros ouvintes aqui, pra eles não ficarem perdidos. Primeiro que no grupo que a gente organiza a nossa vida lá, no WhatsApp, é basicamente um mandando indicação de banda pro outro e seguir auto-ignorando e repetindo as coisas que vai mandar. E o Godoka sabe bem disso, sofreu bastante na pele. E eu ignorei o Matuza e mandei o Kiss cantando ao vivo Black Diamond com o Eric Carr na bateria. E, pô, foi bonitaço. Nossa. Uma coisa que acontece, né? Às vezes um disco meia bomba ele entra pro seu hall de discos que você gosta, né? Que estão no lugarzinho especial do seu coração, porque às vezes é o primeiro contato seu com a banda também. Sim. Por algum motivo, você escutou na época do lançamento, você conheceu a banda na época que tava divulgando esse disco e tal. Que é o caso meu com o Sepultura, que eu sou apaixonado pelo Dante 21 lá, aquele Dante 21, sabe? Sim. Que é um disco que todo mundo fala, pô, é um disco mais ou menos, é um disco fraco, é um disco... Eu adoro ele, do início ao fim, cara, eu acho um discaço. Eu acho um discaço também, mas eu entendo chamarem de meia bomba, mas sei lá. Eu acho que é o único disco, como é que fala, que é um tema só o tempo todo, conceitual, Sepultura bom, cara. Eu gosto do Helix pra caralho, cara. Nossa, eu gosto do Helix também. Sei lá, eu tentei escutar muito, cara, mas não foi. Pô, eu gosto muito do Helix, cara. Tem umas músicas dele que eu gosto demais, mas no geral... Mas eu acho que eu gosto muito do Helix. Talvez poderia colocar até aqui, mas eu achei que não ia fazer muito sentido, que eu não ia saber falar porque seria meia bomba, mas porque eu acompanhei muito o lançamento, sabe? Sim. Sabe quando você tá muito ali atrás e... Sei lá, gostei mesmo. Pô, mas eu acho, do Sepultura, eu acho o Mediator Between babababababababá. Esse sim, meia bomba pra caralho. Eu acho esse ruim. Cara, quando eu vi esse disco no meio da discografia deles, eu jurava que era um disco de B-side ou coletânea, sabe? Eu nem sabia que tinha lançado esse. Ele é mal produzido. Ele não é mal produzido, assim. Ele é... É intencional aquilo, tá ligado? É feito pra ser assim, tipo... Pô, cara, eu acho até o cover do Chico Sainz ruim pra caralho, tá? É, não, aí tem umas entrevistas do Eloy. Panelaço. Tem do Panelaço e tem o do aí o Denada vai xingar. Do Registadeu e não vai Registadeu, ter. Não vai ter o link aí, só pra lembrar, tá, gente? Não, por favor. Mas a entrevista é boa. E aí ele. Se o Registadeu que a gente colocar, você põe só o Família Manowar, tá ligado? O Eloy defende pra caramba a produção desse álbum, assim, que falou que foi caótica, foi bizarra, assim, mas é pra ser assim, tá ligado? Tá bom. Ele fala que no Kairos eles produziram com o sueco lá, que o cara mandava afinar o instrumento a cada 2 minutos, uma parada assim bizarra, né? Ah, não, isso é o produtor recente, é o produtor de agora, que é o do Machine Messiah e do Quadra. E do. E nesse do Mediator, né, tipo, cara, não, toca aí, galera. Foda-se. Então, é, eu, é acho, eu acho o Chaos muito mais palmolão do que o Mediator. Eu acho o Mediator ruim e o Chaos palmolaço, assim, tipo, o Dante eu acho bom, genuinamente bom mesmo, e o Chaos palmolaço, assim, tá ligado? É, o Chaos é bem realmente também. Nossa, quando o Chaos saiu, demorei a digerir pra caralho. Hoje em dia eu consigo chamar ele de palmolaço, sabe? Sim. E talvez falaria isso do Machine Messiah, mas eu fico com vibes do Machine Messiah. Vira e mexe. Eu gosto do Machine Messiah. Eu defendo o Machine Messiah. Eu sou defensor. Não, porque eu não sei se eu falei no podcast ou na. A gente fez uma live, tá, gente? Vai ter um link aí de uma live que a gente fez, eu e o Matuza sobre a banda. Mas, ou na live lá. Mas eu tenho duas playlists básicas da minha vida desde que eu comecei a usar Spotify, né? Das músicas pesadas pra correr e fazer exercício, e das músicas pesadas também, mas músicas mais, como dizer, que envolvem um sentimento ali que você tem que entrar na música pra, pro dia a dia. Aí eu dou ideia de fazer um episódio Metal Fitness e eu sou achincalhado. Pô, seria bom Metal Fitness. Pô, seria foda. Mas aí que tá, eu ouvi toda a discografia do Sepultura, principalmente na época do quadro, e eu coloquei algumas coisas do... bastante coisa do Machine Messiah lá dentro, e quando toca do nada, eu tomo susto e acho foda, sabe? Mas mais ao mesmo tempo, quando eu ouço como CD, eu me canso. Que doideira. É, não sei explicar. Não sei, porque assim, o disco que vocês curtem, que é o Elect, ele é um disco muito mais extenso, Machine Messiah. É, mas, cara, não sei. Ele é conceitual, ele tem uma coisa, mas... É, eu acho que eu tenho uma tendência a gostar da Elex, sei lá, eu gosto muito desse disco, eu acho incrível esse disco. Cara, eu só consigo gostar até hoje do Ludwig van, tá ligado? Que isso, cara? Eu acho chato isso. Assim, chato normal, sei lá. Sei lá, eu curto bastante. E o... Não, eu tenho uma que eu gosto muito também. Qual que é o nome? Sadistic Values. Eu gosto da introduçãozinha dela, cara. Você não gosta de Moloco Mesto, Filthy Rod? Moloco Mesto, cara, Moloco Mesto por um tempo foi até meu toque de celular, pra você ter ideia, mas, sei lá, desanimei, sabe? Caralho. Eu preciso reescutar ele que faz, sei lá, uns 2-3 anos também que eu escutei pela última vez. Eu acho que não vai mudar muito não, porque... eu cara, tendo... Não vai atrás não. É, porque eu tendo a achar que é essa ideia que vocês têm de ele ser enjoado, assim, de ser meio... É, maçante, certa, mas eu continuo gostando muito. Eu tô vendo aqui a playlist, cara, tipo, What I Do é foda pra caralho, tem um riff incrível, We Lost You é, começa meio cadenciado, mas acho foda de qualquer jeito. Tipo, sei lá. E aquilo também, quando eu escutei, eu não gosto do filme, né, cara? Hoje eu li o livro, eu gosto muito do livro, talvez. É, eu lembro até hoje que tinha uma entrevista do Max, e eu tava pensando nisso, cara, tipo, caralho, eu acho que o Max falou uma coisa boa do Sepultura esses dias só, né? Que ele ficou feliz de ter saído pro... Que... Virado Metallica. É, não ter virado Metallica. Porque eu lembro quando saiu, e obviamente, quando saiu, o que, que as pessoas foram atrás fazer? Perguntar a opinião do Max. E o Max falando que tava muito puto, porque ele sempre viu o filme, lia o livro nas turnês, e ninguém queria ver com ele o filme. E agora vai falar que essa ideia veio do nada? E sei lá o que eu fiquei, caralho, Max, porra... O tá forte mesmo, cara. Ai, ai. Vocês viram o vídeo do Simple Nation que eles lançaram, acho que 2 dias atrás? Não, vi não. Mano, o Paulo Ranco tirou a barba, cara. Ele tá muito parecendo aquele seu tio que ainda joga de centroavante toda quarta, tá ligado? mas o Paulo... Tá andando naquele cantinho ali do campo, sabe? Mas o Paulo é essa pessoa, ele é esse cara. De qualquer jeito. Ele é o tio que tem umas figurinhas muito de tio no Zap Zap. Exato. Ar-condicionado instalado no grupo, sabe? Esse tipo de... Vai, Matuzinho. Cara, pior que agora sim, eu só tenho uns... Eu tenho uns que eu só botei aqui pra, tipo, botar por cima, assim. Tipo, então eu nem vou falar muito, eu vou já matar minha lista e falar dois juntos, tá? Show. Eu vou, não sei se vai gerar discussão, porque é de novo aquela coisa que eu acho um álbum muito bom, mas ele tá ali, ele não é o melhor nem o pior da banda, que é o Once More on the Sun do Mastodon, eu gosto bastante desse álbum. É, eu gosto muito, eu acho que eu não colocaria porque eu gosto pra caralho desse disco. É só meu disco favorito deles. Então, não é meu álbum. Ontem, é só meu disco favorito. Relaxa. Não, eu gosto bastante dele, tá ligado? Mas ele não é, eu acho que ele tá longe, tipo, do Leviathan, do Crack the Sky e do Blood Mountain. Blood Mountain não, do. É, do não. Caralho, esqueci. Não, não é o Hunter. É o. Remission é bom, hein? Cara, o Remission é o que eu não gosto. Remission é o álbum que eu não gosto, cara, do Mastodon. Ele é diferente, né? Ele é bem. É, ele é mais secão, engraçado. Né? Ele é mais diretão. Eu acho que os únicos discos do Mastodon que eu gosto de ouvir, sem ser músicas separadas, mas do início ao fim, é o. Once More um pouco, mas o Crack the Sky e o Remission. O resto é tipo músicas picadas, sabe? Sim. Eu gosto muito do cara, do Leviathan, Crack the Sky, Blood Mountain. O Remission é um. É uma turbulência no seu estômago muito gostosa, cara. É, o Remission eu acho ele realmente bom, mas não é muito pro meu gosto, tá ligado? Tipo, já fica no. É, não é tanto. Seria legal se fosse outra banda, tá ligado? É, disco, sei lá. É assim, você fala, pô, seria interessante se fosse outra banda tocando. Mas o Once More, eu botei ele aqui porque, assim, um monte de gente não gosta do Hunter, tem muita gente que não gosta do Hunter. E aí critica e tal, pá. O Vapor of Sand também agora, tipo, teve muita gente que amou, a gente que odiou. O Once More, nunca vejo ninguém criticando muito, ele tá lá, tá ligado? Não, tipo, mas quando o Once More lançou, as pessoas não. Eu não conheci o direito na época. Mas uhum. quando ele lançou, eu sei que as pessoas reclamaram, cara. Ah, mas é porque ele já tinha vindo, tipo, ele já tava vindo do Hunter, que foi o Hunter que foi a quebra do som, assim, e tal. Tipo, ele é meio que uma continuação do Hunter, acho que a galera criticou porque, cara, ainda é tão leco, tá ligado? Mas, sei lá, talvez eu tenha, botei ele aqui, assim. E outro que eu ia botar, eu ia falar só porque o Lucas tava aqui, aí ia gerar treta. É, mandar um beijo pro Lucas, que dessa vez ele não veio por problemas mesmo, tá foda. Que é o 21 do Rage também, que é um álbum que eu gosto muito, mas eu sei que tem muita gente que não gosta, tá? Ele gera umas discussões aí, mas ele não é tão criticado quanto sei lá, o Strings to a Web, que é um álbum que já é mais cagadinho. 21 é um álbum que eu gosto, não fala mal de ninguém, ele é diferente, tentaram fazer uma parada diferente, não deu certo, voltaram, beleza, ficou ali. Então, posso aproveitar esse momento pra falar do Rage? Que é uma banda? Não. Eu vou falar. Diferente do Vini, eu não vou insistir na piada. Todo mundo sabe a minha opinião. Respeito sua opinião, Matus. É isso aí. É nóis. Vamos lá. Continua. É só isso, né? Ah, tá. Só queria mostrar que eu sou superior ao Vini. Ah, entendi. Você é compreensivo. Sim. Cara, eu tenho dois também só. Queimo tudo de uma vez. Você tem quantos, Godoquinha? Cara, eu tenho um e outro que eu não sei se é meia bomba, porque eu não escuto a banda sem ser esse disco. Ah, vou falar meus dois aqui então. Porque um eu acho que vocês não vão comentar nada e o outro vocês devem comentar. Cara, então o que vocês não vão comentar, eu vou fazer uma historinha aqui. Porque é uma das minhas bandas favoritas. Não é a banda que eu vou falar, mas vocês vão entender. E quando o cara tava lá no... Ele descobriu que tinha câncer no cérebro e ele lança... Control Deny The Fragile Art of Resistance. Só que ele lança também o último disco do Death, que é o The Sound of Perceiving. E, tipo, as músicas são misturadas. Então, tipo, algumas coisas do Control Deny, boa parte, foi pro Death, porque era contrato de gravadora. E é meu disco preferido do Death, tá ligado? Seu disco preferido do Death não é do Death. É o do Death, é o The Sound of Perceiving. É o último disco do Death. Só que foi um meio que feito assim... Não nas coxas, mas tipo, ele tava querendo fazer pro Control Deny, que foi o projeto dele de metal tradicional, sabe? Só que aí, por contrato, ele teve que cantar em vez de ser outro cara. E o Control Deny lançou o The Fragile Art of Resistance, que é o único disco, porque infelizmente o Chuck Schuldiner faleceu em 2002 de câncer no cérebro. Mas eu acho que tem um dos melhores riffs de todos os tempos, assim... Riffs em geral, trabalho de baixo, bateria, só que o vocal deixa esse disco extremamente que é o Control Deny The Fragile Art of Resistance. E se o Chuck cantasse com o gutural dele esse disco inteiro, ele provavelmente seria até quase melhor que o Soul of Perceiving do Death, pelo instrumental que ele tem. Só que o vocal é qualquer merda, e tipo, sabe aqueles vocais de heavy metal tradicionalzão que não tem carisma nenhum, tá ligado? Sim. Tem hora que você tá ouvindo e fala, ah, ele fez um timbre parecido com o Michael Kiske. O Michael Kiske é bom, tipo, tá bom essa parte. Do nada ele vira qualquer coisa e sei lá, cara, estragou uma das... Provavelmente seria uma das melhores coisas já criadas pelo ser humano. Então é isso aí. Cara, eu nunca ouvi o Controle da Mente, cara. Então, ouçam, vocês vão sentir exatamente isso que eu falei. Ok, ok. E meu último disco aqui é o 13 do Black Sabbath, cara. Porque ele é um bom disco. Mas ele saiu... Ele saiu, foda-se. Tipo, o Bible Back do Heaven and Hell foi muito melhor do que isso, cara. E olha que meu vocalista preferido do Black Sabbath é o Ozzy, cara. Mas, tipo, ele é muito foda-se esse disco, cara. Tipo, é um descasso, Matuza. Você reouviu, Godoka? Você reouviu em algum momento? Sim, sim. Eu escuto ele constantemente, cara. Eu acho... Porra, Godoka, só pra me fuder mesmo. Caralho. Eu já falei isso, né, cara? Que eu, até hoje, eu já falei mais de uma vez no podcast e eu sempre falo, não vou ouvir, cara. Eu nunca ouvi o 13. Nunca ele ouvi. Puxa muito pros primeiros discos do Saba, cara. Os dois primeiros, sim, sabe? Então sim, é fantástico, sim. Fantástico. É um bom disco, mas eu acho que ele é um puta palmolão, assim, tipo... Era pra ser... Cara, esse disco era pra ser um marco, tá ligado? Era pra ser, tipo... Era pra ser um negócio bizarro, mas não. Tipo, foda-se. É o fechando com chave de ouro, né? É, exatamente. E nem se comenta esse disco, cara. Tipo... Não, ele é um disco bom. Ele tem umas composições muito boas. Sim, sim, sim. Mas é aquilo. É, ele é gostoso de escutar, ele é divertido, as músicas não fixam na cabeça... Né? Agora você vai escutar o Heaven and Hell, eu ainda arrepio escutando a introdução de Bible Black. Sim, sim, é maravilhoso. E, e tem o fator que você lembra das músicas do Heaven and Hell, né? Uhum. Da do 13 você não consegue falar, ah não, eu gosto de tal música, tá ligado? O lance do início ao fim é bom, mas você fica... É, que aconteceu? Exato. Você gostou? Eu gostei daquela parte lá. Qual parte? Ela faz tudo, tudo, tudo. Legal. A guitarra faz blém, blém, blém. Legal. Maneira essa parte. É. E vamos lá, então. Godoquinha, quem é seus últimos aí? Lembrando que eu tenho um desafio final aqui pra não comentar, só citar, hein? Ah, tá. Cara, eu tenho um disco que parece que ele ficou apagado depois, né? Por causa do antecessor dele, que é o Wrath do Lamb of God, que foi o disco que eu conheci Lamb of God. Eu baixei ele na época que ele saiu. A capa maravilhosa. Só que ele é o disco que vem depois do Sacrament. O Sacrament, puta que pariu, provavelmente o melhor disco do Lamb of God. Um dos melhores discos de metal que eu já escutei. E eu acho ele incrível, mas eu não vejo ninguém falando sobre, sabe? Ele tem um tanto de composição boa, mas todo mundo esquece desse. Tem muita música foda aqui que eu tô vendo aqui pra ver se eu lembro as músicas. Sim. É o problema de aquela coisa, tipo, é o álbum que é legal, mas ele tá muito perto de um álbum incrível, né? Ele sim, fica... sim, sim. É porque, na verdade, o Lamb of God lançou dois álbuns incríveis, né? Um depois do outro, que é Ace of Away e o Sacrament, né, cara? Sim, foi difícil, né, segurar o rojão depois disso. Sim, o Lamb of God ficou muito bom, que se fosse lançado em qualquer outro momento, se eles tivessem lançado o Resolution antes e ele depois, sabe, ele destacaria mais, provavelmente. Sim. Mas é um discão, assim. É um discão. Eu não canso de escutar ele. Não, puta disco, né? É uma música do caralho. Qual que você falou? Reclamation. É, eu gosto da... Eu gosto da... Grace? Qual é? Calma aí. Ah, não. Acho que eu olhei pro mal. Olhei o Sacrament. Eu não sabia. Eu sabia. Não, mas eu gosto da Set Feio. Gosto bastante da Set Feio. Set Feio é maneira. A Dead Seeds eu gosto muito. O Contractor é foda. É, tá. Sim. Grace é linda, cara. Grace é uma música do caralho. Sim. E o disco, porque, né, o Danada ia lançar o tema no meio, mas eu acho que ia ficar muita coisa. Todo mundo falou, não, vamos lançar um podcast só disso. Que é o Dark Saga do Iced Earth. É um disco que eu gosto muito, mas eu não gosto de Iced Earth. Pô, cara... Eu acho que a Iced Earth foi uma banda palmolona. Que isso? Fala aí, caraca. Vocês têm paciência, tá ligado? Então, e sabe qual é o problema? Eu fico defendendo essas filhas da puta desses confederados de merda que são mais Iced Earth. Mas eu acho eles maravilhosos, cara. Fala isso. Eu gosto, mas é aquela banda que, assim, eu gosto, mas eu não consigo escutar tanto, sabe? A música aqui me cansa. Tá bem. Ok. Mas eu não concordo, não, mas tudo bem. Tudo bem. Não, e o Dark Saga O Dark Saga é provavelmente o melhor disco da Iced Earth, acho que, sei lá. É, super. As pessoas que falaram do Burn of Offerings e do Summer of Wicked também, que é a tríade deles, né? É bizarro, bizarro. Mas, eu Godoka, aproveitando o ensejo, pra gente ir pro encerramento, você tem mais alguma banda que você acha palmolão? Vamos citar. Cara, não consegui pensar em nada agora, mas, né? Com preparo, eu consigo fazer uma listinha. Vai ter um podcast, mas eu quero só ofender agora. Não, desculpa, tem uma banda formulana pra caralho que eu adoro, cara. Que é o Rim. Nossa. Ela é horrorosa, cara, mas eu gosto. Eu gosto. Eu não conheço o Rim, mas eu respeito eles, assim, eu acho interessante, mas eles são palmolão metal mesmo, né? Total. Palmolão metal. E você, Matusa, bandas palmolonhas? Sem explicar, hein? Vai ter um podcast sobre isso. Sem explicar. Tá. Banda palmolona, deixa eu ver. Você já falou uma e você esqueceu. Eu falei? Eu falei o quê? Falou a Venged. Ah, é. A coisa eu acho ruim. É ruim mesmo, né? Mas. É, tá bom. A Venged. Tá bom. É que eu acho ruim mesmo. Mas... Morto, né? Pois é. Mano, tipo, tem aquelas bandas que é boa, mas cansa, né, tá ligado? Mas a vez de dia eu só acho. É, sem explicar. Tá ótimo. Cara, então eu só quero mandar uns beijos aí pros meus ouvintes thrashers, mas não quero falar que o Death Angel, o Overkill e o Testament, tudo palmolão pra caralho. Justo. Deixa eu retroativamente falar um álbum aqui que eu lembrei agora. Manda, é que saiu esse ano agora um álbum do Demons and Wizards novo, já que a gente falou desse de Earth, né? Sim. E cara, eu fui ouvir, tipo, eu gosto muito dos dois primeiros, nostalgia, pá, né? Meus tempos de power metal, vou ouvir um álbum novo do Demons and Wizards, que foda. Eu ouvi, cara, sabe aquele álbum que você dá pausa e você esquece que tá tocando e não dá play de novo? E cara, porque assim, pior que provavelmente, eu acho que o problema sou eu, tá ligado? Eu acho que se eu ouvisse naquela época esse álbum, eu ia achar foda. Mas hoje é um álbum que eu ouvi e falei, tipo, ah, beleza, os caras, os meninos aí estão se divertindo, tá bom, tá ligado? Sim. Não é um álbum ruim, não tenho nada pra falar mal do álbum, mas você não pegou, simplesmente não falando pegou. Em Power Metal, eu achei que vocês iam colocar a Vantagem, mas eu ia discordar de vocês, né? Eu só acho ruim. Não, eu gosto, mas é que tem os outros álbuns, depois dos dois primeiros, eu simplesmente não conheço, então... Eu não conheço mesmo, tô tentando provocar o Denada, porque eu não quero dormir com o negócio entalado na garganta, testamente ruim, a puta que te pariu. Não é ruim, é palmolão, tem alguns discos que eu gosto muito, mas vamos discutir depois, cara. Fica aí com essa coisa aí. Beleza. Não é pra discutir depois? Vocês não falaram que a Vinge é palmolão? Porra. Me aguarde. Eu até esqueci qual. Cara, vocês falaram Mount Ice Fear, tomando cu, vou pro encerramento. Mas qual que é a treta deles aí? São preconceituosos? São... Quem? Do Ice Jump? É? Não, o John Schaefer lá, ele depois do. Então, depois e antes também, já tinha umas coisas, ele é meio. Não é racismo, é heritage, tá ligado? Ele usa a bandaninha lá do Confederado. É o cara que usa coisinha de Confederado, né? É um republicanozinho de merda, sabe? Gosta. E é meio teoria da conspiração dessas coisas de muslim da vida, tá ligado? É tudo de ruim, cara, não tem nada de bom. Nada que presta, tá ligado? Inclusive, fazer parte do exterior. É, exatamente. Aqui, quem quer escolher a música de encerramento hoje? Qual que é a música mais dos álbuns que a gente falou? Qual que é a grande música palmolão? Cara, eu acho que é Bye Bye Beautiful, mas tudo bem. Fala aí. Nossa, não, é que Bye Bye Beautiful é só ruim, cara. Mas é que encerrar com o Bye Bye Beautiful seria muito clima lá em cima, tá ligado? Ia ser muito bom isso. Nossa, ó, não. Cara, eu vou odiar, mas se pode, mas eu endosso acabar com o Bye Bye Beautiful. Ou o Forgiven 3, vocês escolhem. Meu fade, cara. Não, ninguém merece escutar o Forgiven 3, cara. Então, Bye Bye Beautiful. Caralho, a gente vai terminar um podcast com o Bye Bye Beautiful. Eu não conheço a música, entendeu? Eu só tô falando contra o Go For Given. Puta, essas duas músicas me ofendem muito, cara. Vou colocar as duas, uma depois da outra. Mas uma é chata. Coloca as duas, uma em cada canal do fone, que ela esquerda e canal direito, tá ligado? As pessoas podem escutar. Não, vai ser mais barbeiro. Tá fechado. Cara. Credo. Eu coloquei My Babylon porque eu reparei que quando eu falei o Nightwish Dark Passion Play, tipo, sabe quando você pega o tema e você nailed, acertei 100%, ninguém acertou 100%, só eu. E de indicações, eu vou falar que eu não tenho dessa vez, desculpa pro seu podcast que eu não vou ter indicações, esse é o podcast que eu fiz a toque de caixa, mas o que, que vocês têm de bom aí? Cara, eu tenho... Eu falei. Não, pode falar. A gente, né, Fê, eu nunca tenho indicação, né, mas duas indicações, então. Primeiro, já que o Denado não tem indicação, vou fazer uma por ele. Ouçam a nossa música que saiu, porra. É, sim, esqueci. Tem uma bandinha aí que tem uma música aí, ouçam ela, por favor. Explicando pra cada alguém que esteja escutando no Manja, eu, Denado, a gente tem uma banda, mas até o Timbok já participou aqui do podcast de gente. É, e nós lançamos uma musiquinha, cara. Tá aí, vai ter link, tem no Spotify, procura lá Enigma Ex Machina no Spotify, tem YouTube, tem a porra toda. E a minha indicação mesmo é o mini documentário, né, um vídeo de uma hora lá do Heavy Metal Online, né? Que eles fizeram vários, eles já fizeram vários, né? E saiu recentemente um que é o LGBT+ no Heavy Metal brasileiro. É foda. Pô, boa indicação. Tinha esquecido. É uma boa. A gente botou lá no na página e tal, mas sim, é legal, sim. Legal. Sim, foda. Indicar. Tinha esquecido. Maneiraço. E você, Godoquinha? Cara, eu tenho dois jogos e um livro pra falar sobre, cara. Eu terminei recentemente um joguinho pequenininho, 600 mega, tipo, 4 horinhas você joga, joguinho de puzzle, chamado Lifeless Planet, que tá de graça na Epic, eu acho, pra pegar. Que você é um astronauta que a sua nave dá uma merda e você perde sua tripulação no meio do pouso de um planeta que seria teoricamente habitável. E quando você chega lá é um desertão. Aí você tenta procurar a galera, né, começa a tentar procurar oxigênio e tal para sobreviver. E você encontra um assentamento soviético dos anos 60 no meio de um planeta. Caralho, escalou rápido, caralho. É desse jeito que escala, cara. É bizarro o negócio. E o jogo é simplão, assim. Ele é gráfico do Play 2, assim. Gráfico do Play 1. Ele é bizarro, assim. Mas ele é todo contado através do diário do cara, do que ele acha. E é bem maneiro, assim. Ele tem uma pegadinha ambiental bem interessante. Caralho, que foda. É legal, cara, bem legal. Bem gostosinho de jogar, assim. 4 horinhas na frente do computador, você mata ele. Eu recentemente terminei, né? Eu prometi ler Tolkien esse ano. E boa. Eu acabei de ler recentemente Os Filhos de Urim, né, cara? E eu acho que, sinceramente, ele tinha que vir com esse adesivo na capa. Sabe que eu tô mandando aí pro Danado colocar, mas é escrito assim: esse programa contém alto nível de desgraçamento mental. Cara, tema cu. Vachas. Eu acho genial essa composição toda. E o que você ia falar, Matheus? Não, cara, Filho de Urim, é que assim, Tolkien é sempre muito bonito, ninguém morre, é tudo épico. Mas Filho de Urim, não, né? Mas Filho de Urim, cara, você vai, eu vou ler Tolkien aqui, sabe? Tipo, é tudo heróico. Caralho, cara, Filho de Urim é muito bom, velho. Filho de Urim é muito bom. É ótimo, mas é só desgraceira. É só desgraceira. Todo. Cara, é terrível o negócio. Quando chega ali né, um casal lindo e tal, você fala, não! Não, sim. Nossa, cara, um livro de 50 anos. Leiam Filhos de Urim. Ele é rapidinho de ler. Ainda mais no parâmetro do Tolkien. É, no parâmetro do Tolkien. São 280 páginas, assim, você lê em duas semanas. Então, e até a escrita dele é mais dinâmica do que normalmente, assim. Uhum. Ou eu li numa época que eu tava de muito bom humor, sei lá. Não, mas é melhor de ler mesmo, sabe? Eu lembro que eu comecei. Eu fiz uma besteira enorme que eu fui começar a ler Silmarillion e eu não fui, tipo, não passei da página 10. Eu gosto muito do Marino, cara, mas é difícil, é difícil. Eu tô terminando um agora, tô terminando o quarto dos jogos. Terminando não, comecei ontem, mas já tô na página 250. O quarto dos Jogos Vorazes, eu vou começar Senhor dos Anéis depois. Ah, sim. Ah, pensei que você leu o Filho Júri antes de Senhor dos Anéis? Antes Senhor dos Anéis. Caralho, olha aí. Interessante. Eu pensei assim, eu vou ler na cronologia, né, da Terra-média, mas a cronologia da Terra-média começa com o Silmarillion, não dá não, cara, não dá não. Silmarillion é a Bíblia, é ler a Bíblia. Cara, É um livro de mitologia, ele não era nem para ser lançado, né? Tem toda aquela parada. sim. A galera revirando em cima do morto. E agora eu tô me preparando, já que a gente tá falando de desgraçamento mental, tem um joguinho de tiro que eu tô procurando aqui no, nos meus para ver quando que ele foi lançado, mas eu não tô achando, chamado Spec Ops The Line. Ah, tá. Isso aí é famoso. Isso aí é É. famoso de ser. Eu joguei ele anos atrás, eu tô instalando ele para jogar de novo, sabe? Porque esse aí tem uma fase que. Puta que pariu, Já jogou, cara! Renato? Não, eu joguei não, mas eu sei como é que é. E Né? eu vi graficamente falando, eu vi tudo que acontece nessa Cara, fase eu não vi, mas eu sei qual é também. É famoso esse acontecimento famoso. aí. Cara, meu Deus do céu. Esse Falando de jogo. desgraçamento mental, né? É total. Esse jogo é total desgraçamento mental. Esse Não, momento mas eu gosto é disso daí pra porque. baixo, tá ligado? É de 2012, eu tô vendo. Então, dá pra jogar, sabe? Tem, hoje a maioria dos computadores acho que aguenta ele. Mas um elogio aqui de um aspecto que eu gosto muito. Eu gosto muito de mídias em geral que não romantiza a guerra, tá ligado? Que mostra a merda que é mesmo. Tipo, é basicamente isso, cara. É, tipo, Essa não romantiza nada, é quase um conto de terror. é, pois é, Terrível, terrível. Mas como jogo, ele é um jogaço, assim, a jogabilidade dele é ótima. Os gráficos são muito bonitos, mesmo para 2012. Sabe? Então, mas a história, assim, né? Toma teus Rivotril antes de jogar, porque não é fácil. Eu nunca joguei, né, porque eu nunca tive um computador que roda bem, isso aqui, mas pô, como é um jogo antigo, de repente hoje roda legal. Vou tentar jogar. Pô, é bom, cara, é bom. Deve rodar mesmo, cara. Deve rodar mesmo. Diminui os gráficos e tal, mas assim, vale pela história, sabe? Vale pela história e pela jogabilidade que é super gostosa. Depois que você É, pega o estilo, falam muito desse jogo que é. fácil de aproveitar ele, sabe? É, falam que esse jogo a jogabilidade é só, tipo assim, boa para atravessar, não é nada incrível, sabe? Tipo. Não, não. É pra você seguir a história mesmo. Tipo, É só eu para você entender a história. só jogo o jogo com cheat code, tipo, munição infinita, vida infinita. E esse jogo eu joguei ele secão. Eu baixei e joguei ele tranquilo, assim, sabe? Morri pouquíssimas vezes. É um jogo bem gostosinho de jogar. Mas a história não é gostosinha de morrer, não. Porra, é foda. É maneiro. Então. A minha indicação aqui que eu acabei de ver, Static Ace acabou de lançar uma música nova também, gente. Então, quem quiser ver Static Ace, X não vai estar no link, porque a gente é contra essa banda. Pô, ninguém vai falar nada. Da moral, acabei de descobrir que Static Ace existe e lançou uma música nova. Eu não sei que música que banda é essa, cara. Então eu não Aquela sei o que banda você de tá new falando. metal, cara. Do cara com o cabelo pra cima, que parece que. Vilão? Esse cara não morreu? Eu achei que tinha morrido também, mas Ele pelo jeito. morreu? Pelo Então. jeito, não. Botaram o cabelo dele em outro. Você tá achando que é. Deve ser. Mas, cara, é sério. Então, já que a gente tá falando de coisa que a gente viu e já tem tempo, eu vou falar um filme muito antigo, já antigo pra caralho, mas que eu revi os dois há pouco tempo, os 2 semanas atrás. Essa semana eu não fiz nada, só estudei. Mas, cara, eu revi Extermínio 1 e Extermínio 2. E Boa. o 1 principalmente deve ser o melhor filme de zumbi que tem, assim. Fácil. Dá uma Fácil. aflição. Sim. E, cara, os dois têm cenas que dá pra emoldurar, sabe? Tipo, e do jeito que é filmado, eu só me irrito um pouco porque é um filme britânico, né? E tem alguns caras europeus que eles fazem filmes com os cortes muito bruscos. O francês faz muito isso também, me traz. Francês, é. O próprio Martins, tem muito isso. Aquela desgraça toda acontecendo e o que me incomoda é o corte brusco, tá ligado? E, tipo, me tira um pouco dali, mas, cara, tipo, Cara, assistam melhor. assista a primeira cena do Extermínio 2 e assista o cara acordando no Extermínio 1, tá ligado? Tipo, é bonito demais, cara. É bonito demais. O melhor filme de zumbi é Meu Namorado é um Zumbi. Eu não vi. Cara, o pior é que esse filme é bom, cara. Não é bom. Vamos lá, calma, não é bom. Mas, ok. Olha, o vocalista do Static X morreu em 2014, tá ligado? Eita! Mas com o cabelo igual, cara. Calma aí, eu vou te mandar. Não, vou mandar agora. Nossa, eu tô vendo. E o cara usando máscara agora pra falar que não é ele. Nossa, que coisa horrorosa. Projeto Regeneração. Não, e pior que é uma máscara branca que, tipo, é pra ser, tipo, ele morto? É isso que os caras estão querendo dizer, será? É tipo uma representação dele zumbi? Caralho, pra que isso? Que bizarro. Nossa, é muito ruim, cara, meu Deus do céu. Enfim, é isso. Tá bem, gente, tá subindo Bye Bye Beautiful aí. Um beijinho pra vocês. Até a próxima semana. E é isso aí. Ou não, né? A gente talvez não vai manter isso pra sempre não, tá, gente? Se acostume não. Fuga não. É nóis, caralho.